ser, a vida pode parecer um porto além de mim. Coração sangrando, caminhos de sol no fim. Nada resta mais do fruto que se tem. É o bastante pra querer. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Na inocência cega, no risco das palavras, até no risco da palavra amor. Te amo e o tempo não varreu isso de mim. O amor fez parte de tudo que nos guiou. Da inocência cega, no risco das palavras, até no risco da das palavras, até no risco da palavra amor. Amor, tô sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro o meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se eu parar fosse do lado de Madrid, yeah. Oh, oh, oh. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Não vou mais sorrir. Que bom seria se eu parar fosse do lado de Madrid.

próximo de mim. Vai me dizer que era pra sempre, que isso é amor, uma doce mentira. E você, oh baby, e fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. De lá e eu de

Era meu faro, disparo em tua caça, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo teus passos aonde quer que eu vá. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. Eu vejo em teus braços que o sol foi contra mim, rasgou dê o seu contato, escrito num guardanapo. Alegria me tomou, não parei mais de dançar. Sempre teve aqui. Quem ouviu